preciso chegar pra te mostrar o que eu vim fazer. Fazendo o simples flow, que é difícil de entender. Subestimou, até pensou que era só lazer. Trabalho dobrado, calado com a minha equipe, direto de SG. Pode tentar me questionar, nunca vão me entender. Deixa beber sem me encharcar, quarta é de rei. Escrepiou, a mina olhou, essa visão eu peguei. Cumpro nos beats, soltando os gráficos, celular snap. Hoje que eu só quero embrasar, pega a Heineken no bar, puxa marrom pra apertar, ela quer trap que eu tô deixando trepar, fazendo geral pular, bundas para o ar, presta sonar pra acabar, cola comigo amor e segue a meta. Vamos curtir, vamos chapar, somos novos, temos que viver. Pode beber, pode fumar, faz o que quiser fazer. Se vir da gá, vai se arrasar, eu mando logo e se fuder. Só nessa trap aí, só paro quando amanhecer. Vamos curtir, vamos chapar, somos novos, temos que viver. Pode beber, pode fumar, faz o que quiser fazer. Se vir da gá, vai se arrasar, eu mando logo e se fuder. Só nessa trap aí. Vagabundo entende nada, quando é beatcast na minha levada. Os cara que falava ele não rima nada. Escuta meu som empacada de babaca. Jesus foi traído por um e eu fui traído por vários. Rimar meu ofício, real artefato. Pensado que era de saco de do aliado. Acho que não, batalha é choro. Tô pronto pro game menor. Pois dá não, porque o bagulho é louco. Se não aguenta na rima, vem fazendo a mão. Não falta disposição, mas tudo mesmo não quer aparecer. Que eu vou desenrolar, acontecer, pois eu foco esse frão. Papo de bandido, é trap 5, tchá. Sendo mais foda nessa tal função R.A.P. Os que me criticavam, hoje eu só dou risada. Porque eu sou o que os quatro cansam de tentar ser. Vamos curtir, vamos chapar, somos novos, temos que viver. Pode beber, pode fumar, faz o que quiser fazer. Se vir da gá, vai se arrasar, eu mando logo e se fuder. Só dessa trap aí, só paro quando amanhecer. Vamos curtir, vamos chapar, só não esquece de fuder. Pode beber, pode fumar, a meta é te dar prazer. Se alguém vir da gá, pode mandar se fuder. Só dessa trap aí. Não, não, só dessa trap aí. Não, não, só dessa trap aí. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não